estancar. E cujas águas repletas de vida sempre de graça nos dão de externas e poços imundos que águas vivas não podem conter. Água sairá, viva manará da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Milhares de